3600, identificação, chegada Mari. Desça e mantenha o nível de voo 070. Gol 805, desça para 2000 pés, localizado LS, reporte no localizador estabilizado. Gol 805. 2000, livre LS para reporte estabilizado. Objeto 509, desça e mantenha 3000 pés, ajustando 0 ou no meio. Para 3000, 0 na meia, 5809. Portanto, 3600, deve manter agora o nível de voo 050. Boa noite, objeto 57 no meio com informação Delta. 757 no meio com a informação Delta, vai passar pra Bog agora. Objeto 57 no Mira, aciona identificação. Chegada Mari, desce e mantém o nível de voo 060. Descendo 060 na chegada Mari, está restrito 210 mais, 57 no meio. 210? Isso. O centro que solicitou, 57 no meio. Ok, eu tô 3600, qual é indicada? 260, descendo 260. Ok, objeto 57 no meio, o tráfego precede ao Datan, um R2-320 que está mantendo 250 de indicado. Ok, a gente tem uma aeronave até no visual aqui, o 57 no meio. Ok. Ok, objeto 5809, desça para 2000 pés. O ajuste de altímetro no zero no meia, reporte no localizador estabilizado. 2000 com no zero, ou no meia, reportará no localizador 5809. O TAN 3600 desce para 3000 pés. O ajuste no zero no meia. O objeto 57 no meia, desse mantenha 4000 pés. O ajuste no zero no meia. 4.000 pés no 0 no meio, o F57 no meio. Boa noite, TAN 3152, chegada Mari, desce e mantém a nível de voo 050. Chegada Mari, desce para 050. LS, gol 805. 805, complete final LS, chame a torre 1186. 1086, obrigado. O objeto 5809 está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Objeto 5809. 5809, reporte no estabilizado. 5 estabilizado no ILS. Boa noite, acuse quando trem baixo travando. Boa noite, baixou, travou. Autorizado, pouso 170 graus 05 nós. Livre pouso, gol no 805. Solos 17, liga direita, táxi, via Alfa Juliette, portão 01 no Tationa. Alfa Juliette pro 01, obrigado. Estabilizando, 5809. 809, complete LS, chama a torre, relógio 86. Vai, chama 86, obrigado. 600, desça para 2010, autorizado LS, reporte localizador. 2010, reporte localizador, tá 3600. Autorizado pouso, 160 graus, 07 nosso, web 5809. Pode localizar 5809. No meio, desça para 3.000 pés, ajuste no zero no meio. 3.000 no zero no meio, tá efetuando pequeno desvio à esquerda, evitar a formação. Olha o TAM, 3122. Prossiga. Pequeno desvio à esquerda, aqui para o TAM, 1. Gente, desça para 4.000 pés agora, ajuste no 0 no meio. Para 4.000, não está no 0 no meio, 3122. Para 3600, complete LS, chama a torre 1862. Boa noite, Maria, boa noite. Boa noite. Objeto 57 no meio, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. Estará estabilizado o LS 57. é, completando então o controle, eu vou no 643. 63D00, pista final, batalha de casa. 3600, boa noite, aguarde pista livre, por favor. 5560. Pouso 643, aciona a identificação, chegada bom, fidência para 4.000 pés, altímetro 190, 196. Tá bom, 4.000 pés, 190, obrigado. O Antônio está na 3152. Prossiga. Gostaríamos de complementar com IRS Whisky, se autorizado. Autorizado, 3152. Ok, pode ir lá na proa do Sierra Victor 669, após o civil. 369, né, tio? Foi 368 e após 366. 368 e após 366, então tá 3.152. Esse é para 2.500 pés, o ajuste é altímetro no 0 no meia, tá 3.152. Para 2.500, tá no 0 no meia, tá 3.152. 759, estabilizado. 7.6, complete ILS, chameto, no 862. Salvador Web 5716, boa noite. 5716, boa noite. Reporte passando externo, baixa a travada. Espera. Pro do Sierra Victor 366, eu estou na 3152. Sente, 3600 no solo aos 25, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para a posição 09. Alfa e Juliette, posição 9, 3600. Web 5809, a infraero mudou aqui a sua posição para 08 do parte 3, ok? Ok, 08, então no parte 3. Obrigado, 5809. Whisky, afirmativo, reporte estabilizado, 3152. Yes, Whisky, reportará estabilizado, 3152. Web 57 no meia, o altímetro no 0, 1 no meia, o vento é 1 no meia, 0 graus com meia dúzia de nós, está livre o pouso na 10. Livre o pouso na 10, cara. Mari 3000 no 0 no meia, agora 7, 1 no 4, informação delta. avisar no LS, eu tá 3152. 3152, completando o procedimento, chame torre agora 183, vamos ver. Torre 386, obrigado, até mais. Salvador, boa noite, eu tá 3152, final da 10, baixada Salvador. Boa noite, 3152, complete a aproximação, aguarde pista livre, eu reporto iniciando a remetida. Tenta aguardando. No meia, no solo aos 29, por gentileza agilize a liberação direita, taxi na Alfa e Kilo, posição 9 do Pátio 3. Alfa Kilo 9, Pátio 3, 57 no meia. Tá 3152, o altímetro no 0, 1 no 6. O vento é 1 no 5, 0 graus com 5 nós, está autorizado o pouso na 10. 1 no 0, 1 no 6, nível de pouso 1 no 0, tá 3152. Tá 3152 no solo aos 32, ao livrar à direita, taxi na Alfa Juliette para posição portão 08. Alfa Juliette 08, tá 3152. O 57 no meio é pela Kilo para posição 9, não é isso? Afirmativo, posição 9 do Pat 3. Alfa Kilo, posição 9 do Pat 3. Paciente, então posição 9 do Pat 3 Kilo, obrigado. 2, confirmando, entra aqui à esquerda ou segue em frente? Siga em frente, ingresse via Juliette para o portão 09. Sim, Juliette para 09, obrigado. Confirmo 3600 para 09. Perdão, 3600 para 09, 3152 para 08.